Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Tudo lá fora, deixar ficar. Eu te proponho te dar meu corpo, depois do amor o meu conforto, e além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dar meu braço no meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada que continua depois do amor no amanhecer. Eu te proponho.